Olá, caros alunos e caras alunas da Unidade Curricular Optativa Emergencial, Álbuns Fonográficos da Cultura Brasileira, os anos 1960. E chegando ao nosso último e quarto bloco, que tem como tema o tropicalismo. É muito interessante observar como chegamos ao final dessa década com o nosso objeto, os álbuns fonográficos. Procuramos até agora enfatizar, primeiramente, a questão dos desafios que estão sendo postos nessa década à modernização brasileira. Segundo, como a cultura e a produção musical, especialmente, vai escolhendo formas de participar desse contexto. Sobretudo produzindo sínteses, como a gente foi tentando mostrar em vários exemplos, como que se resgatava elementos do passado, da tradição cultural, e essa tradição era renovada a partir de novos pressupostos ligados a essa movimentação que acontecia. Em um terceiro elemento, como que o desenvolvimento do conjunto da indústria cultural faz destacar a indústria fonográfica, o grande agente produtor de discos, que se consolida num panorama de intensa e efervescente produção musical. Música essa que é uma das nossas maiores riquezas culturais. Nesse sentido, nos últimos anos da década, encontramos uma configuração emblemática, onde todos os componentes, todos os campos tenderam a um tipo de radicalização, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista político. Em termos musicais, especialmente, vimos já no Festival da MPB de 67 que as linhas de força que incidiam sobre a MPB estavam postas. E na participação de Gilberto Gil e Caetano Veloso nesse festival, temos o início do que veio a ser considerado o tropicalismo. Vamos pensar um pouquinho nas duas canções para a gente reunir elementos para pensar o tropicalismo. Tanto no caso de Domingo no Parque, quanto no de Alegria, Alegria, a gente tem, por exemplo, canções absolutamente bem arranjadas, com um papel atuante do maestro Rogério Duprat, que depois veio também a ser responsável por vários dos arranjos do álbum Tropicália, que vai ser objeto da nossa análise. Um segundo elemento é a maneira como a linguagem cinematográfica ou o recurso, a construção de imagens pelo encontro da linguagem musical com as palavras das canções é uma marca também dessas duas canções. Um terceiro elemento está na presença da linguagem pop e dos recursos da música pop, sobretudo o rock. Então, no caso do Alegria, Alegria, a gente tem a participação de uma banda argentina, que estava radicada naquela altura em São Paulo, que é o Beach Boys. E, no caso de Domingo no Parque, dos Mutantes, numa performance que se tornou as duas performances, né? Mas, no caso, a dos Mutantes, com Gilberto Gil, é absolutamente emblemática dessa virada, do momento em que as tais sínteses que a gente vinha dizendo acolhem de maneira fundante, estrutural, uma referência internacional. No caso dessa dimensão imagética, a gente pode pensar um pouquinho sem ir à letra, né? Um comentário geral, mas é interessante a gente escutar a canção pensando nas palavras de como uma cena é construída, como uma imagem, como uma fotografia. Um triângulo amoroso, dois amigos e uma moça, e depois um parque de diversões, e os elementos vão sendo trazidos para dentro da cena, né? Uma rosa na mão, um sorvete na outra, e assim sucessivamente, esses componentes, todos os elementos, vão se juntando a ponto de montar um grande quadro. No mesmo momento que, do ponto de vista musical, a gente tem um tipo de um ligeiro baião, ou uma musicalidade que dialoga com ritmos nordestinos, executado por uma orquestra e depois enriquecido por todos os outros elementos elétricos, eletrizados e eletrônicos que são postos em ação, os vocais da Rita Lee, do Arnaldo Batista. Então, isso vai fazendo essa cena se enriquecer, se construir, de modo que a gente vai vislumbrando aquilo que é uma cena de um crime, que no fim vai acontecer. No caso do Alegria e Alegria, a proposta acaba sendo um pouco mais contundente, no mesmo sentido da construção que vai dragando, vamos pensar nessa imagem, né, do verbo inglês, assim, pinçados os elementos e a maneira como eles vão enriquecendo uma cena, uma narração de uma situação em que a gente vislumbra exatamente o Caetano Veloso como se fosse o incorporando o eu lírico andando sem lenço, sem documento, aliás, uma frase adaptada de um romance do Sartre, andando no sol, sem objetivo, um tipo de um flâneur que vai indo, vendo as vitrines, vendo as bancas de revista, se enchendo de alegria e de preguiça. É um ser que parece uma mistura de angustiado com blasé, para pensar no conceito do Zimmel, simplesmente porque não tem ideia do rumo em que as coisas vão tomar, só sabe do conjunto de fragmentos que consegue mobilizar, como Coca-Cola, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, eu penso em cantar na televisão, vejo as notícias sobre bombas, Brigitte Bardot, Cardinales Bonitas, referência à atriz italiana Cláudia Cardinales, Amores Vãos, Mas Eu Vou, Por Que Não, Por Que Não. Então, vamos em frente. A postura algo displicente parecia passar longe da apresentação de uma proposta para a cultura e para a música brasileiras de então. É claro que essa é uma forma, sim, de defender uma posição de maneira absolutamente enfática, ao contrário do que eu falei, que ele não queria defender exatamente nada, mas não é verdade. Essa é uma proposta absolutamente densa que é apresentada, muito coerente, muito bem amarrada, e que vai gerar um acirramento ainda muito maior do debate, um debate que, de certa forma, se arrasta até hoje entre aqueles que consideram a proposta tropicalista como fundamental, virou o norte da discussão cultural e começamos quase que de um zero, e outros que acham que era a culminância do entreguismo aos valores internacionais, a entrada definitiva da cultura estrangeira na vida nacional, e assim sucessivamente. Em termos do debate que estava em processo naquela altura, a gente tem a participação do Caetano Veloso em 1966, num conjunto de discussões propostas pela revista Civilização Brasileira, onde ele, numa discussão, ele coloca a ideia, apresenta a ideia de uma linha evolutiva da MPB que precisaria ser resgatada. Então a ideia é a de que era o momento, seria aquele um momento de criação de uma nova síntese, considerando a tradição do samba, a maneira como ele foi reelaborado pela bossa nova E a partir da proposta da Bossa Nova, que para o Caetano Veloso era extremamente revolucionária, talvez ele não usasse nem essa palavra, mas é assim, talvez a gente possa pensar nesse sentido, essa virada que já se teve com a Bossa Nova vai sendo apropriada e traduzida de outras formas, só que considerando a chegada do rock, a presença das influências internacionais, vamos dizer assim, na Jovem Guarda. E essa tendência que se tinha notícia dos rumos da cultura jovem internacional, o que veio a ser, o que veio a se consolidar, que já se mostrava naquela altura como sendo a contracultura, um acirramento da dimensão crítica, de crítica social, de crítica radical das instituições sociais, como a família, o papel da mulher, a questão da sexualidade em geral, todos esses temas que eram considerados temas tabu e que foram aos poucos sendo tratados e em tentativas absolutamente ousadas de desmistificação, coisa que de fato aconteceu. Então, esses músicos, eles estavam com as antenas ligadas nessas tendências todas. E é nesse sentido que o Caetano estava chamando atenção para o fato de que essa linha evolutiva da MPB, ela precisava de um choque, não é? E aí a discussão, o desacordo nesse debate de 66 estava exatamente no papel da Bossa Nova, que para ele tinha sido a renovação e para os outros tinha sido aquilo que vocês já trataram, inclusive nos trabalhos, como sendo um primeiro momento em que a música popular brasileira se rende ao estrangeiro. Para além da música, outras áreas da cultura já lidavam com esses desafios que o tropicalismo em si, quando ele é chamado de fato de tropicalismo, acaba explicitando de maneira mais radical, sobretudo na música. Mas esse grupo de artistas, capitaneado sobretudo pelo Caetano e pelo Gilberto Gil, estão observando o desenvolvimento, por exemplo, das produções cinematográficas, no caso, sobretudo, do cinema novo. E aí a gente tem assim, a diferença entre dois filmes do Glauber Rocha, um de 64 e outro de 67, que marcam essa ruptura na narrativa, na proposta do cinema. E isso é possível ver no Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 64, onde o Glauber Rocha ainda segue com as preocupações de um cinema nacional, autenticamente brasileiro. E em 67, com Terra em Transe, ele coloca toda essa confusão de ideias e de propostas para o futuro, questões relativas ao papel da arte, busca de diálogo com uma linguagem das vanguardas que sempre trabalharam com a ideia de ruptura das formas. E o Caetano e o Gil estão observando essa movimentação. Outras questões, sobretudo o teatro, com o trabalho do Teatro Oficina, que de uma perspectiva também muito de ruptura com uma linguagem do teatro conscientizador, didático, querendo exatamente dizer a que veio. Aí o Oficina vem já desde aquela altura, né, com o Rei da Vela em 67, com Roda Viva em 68, rompendo, propondo um susto, um choque, né, envolver o espectador numa experiência chocante, agressiva, onde ele é questionado de maneira profunda. E no caso das artes plásticas, vem a grande referência, que foi depois uma grande instalação do Hélio Oiticica, que tinha o nome de Tropicália, que o Caetano foi ver e depois fez toda uma reflexão e uma produção sobre ela, né? É uma obra chamada Ambiência. É, quer dizer, não, era uma ambiência, não era uma obra. Era um espaço onde o espectador ou receptor podia andar dentro dele e encontrar determinados elementos que faziam referência, eram considerados como matrizes, vamos pensar assim, que depois já a gente vai recuperar essa ideia de matrizes da cultura brasileira, determinados símbolos que depois eles vão chamar de relíquias do Brasil, né, no LP. São as relíquias do Brasil que inclusive dão o título aí pro texto, esse texto fantástico do Napolitano e da Mariana Vilaça. Então, quer dizer, o que é chamado de tropicalismo é um movimento, há uma discussão se era de fato um movimento, os estudiosos pensam em outros nomes para isso, mas em geral a gente chama de um movimento que se realizou em várias frentes da cultura, né? E no caso da música, ela se tornou maior e envolveu o público, envolveu o debate, as pessoas conhecem o tropicalismo, sobretudo a partir da música. Os pontos de origem, vamos pensar assim, de convergência que o tropicalismo fez com outras forças da cultura daquela altura. Um é a contracultura, como eu falei, não é? Eu acho que todo o interesse pela movimentação hippie, pelas contestações, a questão de 68, que é muito forte no mundo inteiro, a juventude se insurgindo contra várias formas de barreiras e de limites à liberdade, à vida e o exercício mais pleno possível de toda a potencialidade do ser humano, ligados a determinadas posturas político-partidárias ou não, outras totalmente libertárias. Então, uma primeira frente é da contracultura. Uma segunda é a ligação com essas vanguardas culturais. E daí, no caso brasileiro, é muito notável, né? Como que o tropicalismo vai rever a antropofagia modernista, sobretudo no Oswald de Andrade, essa ideia de precisamos juntar tudo que, todo um caleidoscópio de referências culturais e deglutir tudo isso, né? A ideia do to be or not to be, that's the question. Então, isso acaba sendo atualizado de uma maneira extremamente substanciosa na própria ideia de geleia geral brasileira, que é proposta pelo Gilberto Gil. Então, essa é uma frente muito forte no tropicalismo. Uma segunda vanguarda da poesia concreta, exatamente essa ligação com a dimensão visual da poesia, de uma comunicação que não é uma comunicação simples e sem barreiras, é alguma coisa que você tem que buscar e construir. Então, tem a presença e tem o diálogo, né, com os irmãos Campos, por exemplo, com o tropicalismo, um diálogo muito de perto, né? E daí a bossa nova. Bossa nova, eles falam até hoje, João Gilberto deu régua e compasso, né? Ensinou tudo e como síntese, né? Como síntese que precisava ser renovada. Então, por aí. No texto do Marcos e da Mariana, a gente vê, por exemplo, um repertório de estudos muito vasto sobre o tropicalismo, né? A ideia, duas ideias eu retomaria aqui, que uma é a de explosão tropicalista, que é proposta pelo Celso Favaretto, num estudo dele que é talvez o mais importante sobre o tropicalismo, né? Que ele mostra que isso é uma explosão colorida, é uma abertura político-cultural para além daquelas dicotomias entre nacional e internacional, entre erudito e popular, entre comercial e não comercial. Então, quer dizer, é uma explosão, é uma abertura que vai para outros, vai para um outro universo, vamos dizer assim, cultural. E depois, as pessoas que pensam no tropicalismo como uma implosão. Então, ele implode, na verdade, uma certa forma de pensar o Brasil que se esgota com o fim dos sonhos, vamos dizer assim, de uma sociedade democrática, livre. Então, de todos os termos em que essa luta por esse tipo de sociedade se deu, então ele se mostra esgotado, né? Então, uma crise radical fez com que acontecesse essa implosão, portanto, por dentro, né? E é onde o papel das vanguardas é totalmente questionado, o papel dos intelectuais como organizadores da cultura é questionado. Por caminhos diferentes, esses autores concordam que o tropicalismo, na verdade, montou, na verdade, uma grande alegoria do Brasil. Seria uma explicitação crítica das matrizes da cultura brasileira. Expressaria também uma grande derrota dos processos de emancipação, mas para sintetizar o que eu vinha dizendo, né? Então, a ideia de relíquias do Brasil expressaria essas matrizes culturais, né, que são reunidas como grandes fragmentos compondo esse quadro alegórico. Claro que daí tem uma unidade, né, tem um significado maior. E esse tipo de angústia, ou de que parece uma certa hora como angústia e outra como desprendimento, como um grande brado para alegria, né? Na verdade, representaria a modernidade como uma ruína. Aí estou fazendo uma síntese de vários autores, o Silviano Santiago, o Gilberto Vasconcelos, o Favarito, como já falei, Heloísa Buarque de Holanda. E preciso lembrar de um dos maiores críticos do tropicalismo, que é o Roberto Schwartz, nesse texto que está na nossa bibliografia complementar, porque ele merece um curso específico, esse texto, né? E a ideia de que o tropicalismo teria mostrado, isso na leitura do Marcos Napolitano, né? Um tipo de uma impotência política para tratar a questão dos rumos políticos, um projeto de Brasil, que na verdade era o que eles não queriam fazer, que pelo menos diziam que não tinham mais interesse em fazer, mas de qualquer forma apresentaram um, que era esse, o da Tropicália. Essas são algumas das questões assim, bastante essenciais que eu escolhi para falar para vocês, dentro de um debate imenso e que tem estudos riquíssimos, e vale muito a pena, se em algum momento vocês se interessarem, se aprofundar nisso. Do ponto de vista dos álbuns, todos os artistas envolvidos, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Os Mutantes, Torquato Neto, não com relação aos álbuns, mas como compositor. E, claro, Gilberto Gil e Caetano Veloso, todos eles já estavam gravando nessa altura. O Tom Zé, o menos conhecido de todos, já tinham seus álbuns autorais, vão fazer álbuns seminais a partir desse evento, desses grandes eventos ligados ao tropicalismo. E o álbum central é o Tropicália, ou Panis et Circenses, que já tem uma provocação justo no título, né? Essa ideia de pão e circo, né? Que a gente tem que entender o que isso significava ali naquele contexto. Eu não vou comentar o álbum, porque isso é a tarefa de vocês, proposta já, né? O álbum é de julho de 68, ele traz uma finíssima produção. É lógico que a gente pode encontrar álbuns conceituais na música brasileira durante toda a década, mas esse é um álbum que surge num momento especial, com claríssimas referências aos Beatles, a Sgt. Pepper's, que alguns de vocês já tiveram a chance de analisar, aliás, lindamente. E a própria capa do Tropicália, com seus personagens, né, remete, dialoga de alguma forma com a capa de Sgt. Pepper's. que é de 67, a questão da sequência das faixas, que se é importante em todos os álbuns, quando a gente já sabe que trata-se de um álbum conceitual, ela deveria ficar ainda mais evidente. Então, vai ser importante vocês refletirem sobre isso. A questão também das referências musicais, como que elas são trabalhadas, né? Temos de Ari Barroso a Paul Anka, de Vicente Celestino a Roberto Carlos, de Carmen Miranda a João Gilberto. E é exatamente esse grande caleidoscópio que se monta, esse caleidoscópio musical aí que a gente tem que enfrentar na análise desse álbum. Claro, isso, mais uma vez falando, inclusive porque vários de vocês me escrevem, olha, eu fiz uma coisa muito simples porque eu não conheço música e tal. Então, eu já tinha dito desde o início que esse é um exercício onde a gente tem que colocar a imaginação. A partir de um conjunto de pressupostos que a gente conhece pela bibliografia, a gente se propor a exercitar uma habilidade, não é? Que ninguém tem a princípio. Não precisa ser músico, o músico vai prestar atenção em questões técnicas, né? A gente está tentando pensar no álbum como um artefato cultural, lembram-se, que é a nossa proposta lá desde o início. Então, é um exercício absolutamente livre. E eu acho que, nesse caso, vale muito a pena vocês se soltarem e imaginarem e relatarem aquilo que passa pela imaginação de vocês. Então, são essas questões no meio de um debate imenso e de uma bibliografia riquíssima. São essas algumas questões que eu queria simplesmente me referir. É o fim do nosso curso, então eu gostaria que vocês agregassem a atividade, eu vou pôr essa orientação lá para vocês por escrito, uma avaliação dessa experiência de curso. Em que medida vocês acham que ela foi eficiente, que ela ensinou coisas para vocês, que vocês de fato aprenderam coisas, que temas, conteúdos que foram propostos, o que vocês acharam do material que foi oferecido, da bibliografia, dos recursos audiovisuais, se os podcasts desempenharam uma função importante no curso. Então, eu gostaria que vocês fizessem oferecessem essa avaliação para a gente poder ir aprimorando essa experiência, porque parece que essa é uma tendência nos nossos dias, não é? De minha parte, senti muita falta do nosso contato sempre caloroso e próximo. De todo modo, tentei exercê-lo de alguma forma nos nossos diálogos e espero que logo a gente possa retomar em bom termo as nossas atividades. Um abraço e até a próxima.